de mãos postas, prosa poética. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. 1 Coríntios 13, 7. Senhor, tirai de mim a antipatia das segundas-feiras e dai-me a cara simpática dos sábados. Tirai de mim o egoísmo do recém-nascido e dai-me a entrega total das mães junto ao filhinho enfermo. Tirai de mim a vaidade do pavão boçal e dai-me a humildade anônima da chuva. Tirai de mim a cegueira dos que não querem ver e dai-me a luz interior dos cegos que vos conhecem. Tirai de mim a vagareza das preguiças e dai-me a disposição dos beija-flores que se alimentam em pleno voo. Tirai de mim a maledicência dos estraçalhadores de honras e virtudes e dai-me a inocência dos dois viriais aninhos de minha lila rosa. Tirai de mim o medo atávico das trovoadas, dos céus e da vida. E dai-me o destemor da águia que brinca dentro das rugidoras procelas. Tirai de mim a pressa dos que vivem correndo, fugindo de si próprios. E dai-me a paciência inesgotável das aranhas tecedeiras. Tirai de mim o apego aos bens fugazes do mundo. E dai-me o despojamento dos que têm a luminosa alma de pobre, louvada no sermão da montanha. Tirai de mim a fria sensatez dos homens calculistas e dai-me a bendita loucura escandalosa da cruz. Senhor, tirai de mim a rotina dos que se acostumaram com tudo e dai-me o gargalhante entusiasmo dos presos que recuperam a liberdade e redescobrem as lindezas simples da vida. Tirai de mim o ódio irracional dos terroristas e todos os vazios possíveis de minha alma preenchei com vosso amor divinamente exagerado, que tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Amém. As esculturas de Deus. Todo ramo que produz fruto, o Pai o podará para que produza mais fruto ainda. João 15, 3. O Senhor corrige a quem ama e castiga o filho predileto. Provérbios 3, 12. Como artista que fere o bloco de granito com cinzela e martelo usados habilmente para esculpir de um ídolo o perfil bonito, assim faz o Senhor no espírito da gente. Deus molda a alma vil do pecador contrito, talhando em pedra bruta um homem diferente. Quando o golpe é mais duro, dói e ecoa um grito. A rocha humana sofre às mãos do onipotente. Aí está, eu creio, a explicação da dor, das atribulações de quem se santifica, do padecer atroz que ao pobre crucifica. Trabalha devagar o célico escultor, mas vida nova a alma burilada anima. Se fui dócil, um dia eis pronta a obra-prima. A prece inútil. O Senhor não recusa nenhum bem aos que procedem sem mácula. Salmo 84, 12. Voltam-me as costas e não a face. Depois, no tempo de suas angústias, exclamam: levantai-vos, Senhor, e salvai-nos. Jeremias 2, 27. Por que será que a gente reza tanto e não recebe a dádiva pedida? Eu junto as mãos, o olhar aos céus levanto, mas vou gemendo e é mais amarga a vida. Não cumpre Deus então sua promessa? Ore, meu filho, sem cessar, insista, bata, suplique o Espírito a mim peça. Senhor, perdeste os filhos teus de vista? Nunca, meu Pai, qualquer palavra tua basta a quem crê como penhor sagrado. Mas o Evangelho, esqueço, preceitua condições para algo me ser dado. Devo viver à luz da sã doutrina, fazer de cada hora um testemunho da fé no Cristo que tão bem me ensina a nunca ser no mundo um vil rascunho. Cumpre-me ser parábola e lição, um texto claro de tal modo, enfim, que minha vida seja ocasião de qualquer um descobrir Deus em mim. Fazei tudo o que Ele vos disser, pede a Virgem nas bodas de Caná. Agindo assim, o que você quiser, nosso Senhor na certa lhe dará. E o que manda Jesus, fazemos nós? Coisa nenhuma, somos uns cretinos, fariseus sem amor, mundo feroz, e exigimos rezando os dons divinos. Viva-se, pois, o Cristo que se prega, não funcionemos só como palhaços, e Deus, então, nenhum favor nos nega, no mais leal de todos os abraços. Cristo sem rosto. Na triunfal ressurreição de Cristo, há detalhes não muito conhecidos. Ao ser Jesus por Madalena visto, ela pensou que fosse o jardineiro. Depois, lá no caminho de Emaús, aos dois discípulos o Salvador pareceu nada mais que um peregrino, desinformado da brutal tragédia. De manhãzinha, Pedro e seus irmãos voltavam de frustrada pescaria, quando aquele praiano lhes ordena que ao mar de novo lancem a tarrafa. E só depois é que essa gente toda reconhece no tipo tão vulgar, jardineiro, andarilho, ribeirinho, o próprio Jesus Cristo em carne e osso. Estranho, não? Se foram só 3 dias daquela ausência do querido amigo, com quem privaram eles tantos anos, como explicar um desencontro assim? É fácil, gente. O Nazareno vivo quis nos dizer que, a partir dali, assumiria sempre as aparências de qualquer homem, de qualquer pessoa. Ensinou-nos a ver o disfarçado no próximo que sofre a nosso lado, nesse irmão que nos custa suportar, no filho que nos dá tanto desgosto. No coração preciso, pois, gravar: o Cristo ressurgido não tem rosto. Anseios de um pecador. Prosa poética. Deus mudou em doçura a cólera do rei. Esther 4:8. Eu mato e ressuscito, firo e eu mesmo curo, e nada se pode subtrair ao meu poder. Deuteronômio 32:39. Senhor, dá-me o que me ordenas, e me ordena o que tu quiseres. Santo Agostinho. Senhor, em tuas mãos eu me abandono numa entrega total. A mim ensinas que de ti tudo, tudo depende. Asseguras aos homens que em vão trabalham os construtores, se não edificas a casa. E é inútil a vigilância das sentinelas se não guardas a cidade. Então, Senhor, se queres mesmo que eu seja o santo dos teus e dos meus sonhos, rogo-te, usando ainda as tuas próprias palavras definitivas. Sem mim, nada podeis fazer? Muda as minhas afobações em serenidade. Transforma em mansidão as minhas cóleras. Realiza o prodígio de fazer brotar em sorrisos das carrancas que me alteram o rosto. Faze de meus rins azedos uma água cristalina e saborosa. Põe ternura onde descobres grosserias. Dá-me forças para que eu te veja até mesmo nessas pessoas em que só aparece a face do diabo. Consintas que eu abrace espontaneamente a tua cruz e nunca me arrepente de encontro a ela. Senhor, permitas que eu seja até o instante final, não o míssil que espalha a morte, mas o missionário que propaga a vida. Não o legionário cruel dos exércitos humanos, mas o amoroso soldado de tuas hostes. Um cristão racional, mas não um demônio racionalista. Um crente esclarecido, mas não um crédulo supersticioso. Jamais o vagão arrastado, e sim a locomotiva que reboca. Não o repetidor fingido de teu evangelho, mas o experimentador que faz da própria vida o laboratório de tua palavra. Senhor, em momento algum o apóstata, mas sempre o apóstolo.